cama. Chegamos para ficar. Chegamos para ficar. Sim. Chegamos para ficar. Swingar, balançar, não pode parar. Swingar, balançar, não pode parar. Swingar, balançar, não pode parar. Swingar, balançar, não pode parar. Elementos da terra chegando pra balar. Está na hora, vamos revolucionar. Este é o som que vai te contagiar. Swingar, pode esperar. Batida pesada igual a esta você nunca esquece. Elementos desde já te agradece. Misturando MPB, rap, raga, reggae, com letra pensada super envolvente. Vida sofrida, falta de emprego, rebeldia. Pretinho, sua morte nunca será esquecida. Pensamento falho nunca será concordado. Bicho solto está na mira, você está cercado. Só assim é que você vai poder se divertir. Todos na onda dançar, estilo raga, meio reggae pra você balançar. Só assim é que você vai poder se divertir. Todos na onda dançar, estilo raga, meio reggae pra você balançar. La la la la la la la la. Pra você se divertir, esquema é esse, não pode parar. Elementos da terra traz o som para dançar, prestigiar.